que se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, calmos, calmos, calmos, calmos, calmos. A chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio, rio, rio. Pelas ladeiras entope.